falo aos unicais, chamo falo um mesmo de cima a nave. 2 eu vou 8. Controle e confirme para nossa Golfeia, está livre a distância 3.000 pés da Arabo. Subi montanha de voo no 00 na Progeleia, fala com a Golfeia. Progeleia, confirme para nossa Atena, Golfeia. Pouso no... na... o 0 para 2, 3, 1, quanto é o vento? Vento 100 graus, 142. 7. Vandarovski, curva direita na Pro 130. Direita no 30, Vandarovski. Deixa para 2.000 pés na Vandarovski. Essa é a luz de uma Vandarovski. Em condição de mandar essa velocidade até a Cimbra ou a 2 milhas da cabeceira? Para 3 mil pés. Então, a restrição de nível em Tapia, o 63 mil pés. Sim, aliás, passarei pelo 230, vejo. O 230 chama pelo Salvador, frequência 118 e small 95. 1895, por favor. Station, clear balance 4,000 feet. Altimeter 7118, clear via Bomage 1 arrival. Não podia, permitir mais lento, não entendi praticamente nada. Confirme? Se não podia pronunciar mais lento, eu não entendi praticamente nada da sua última mensagem. Passando 2230, ponto autorizado, pista na 0, vento 0, 90 graus, 122. Na 0, 127, muito obrigado. Está mantendo a radial de Salvador 280 aproximada, mantendo 095 a 76 milhas. tentar na identificação o Juliette Papão de novo. Pai, informe o Juliette Papão de novo com o código 3 estacionado. Este transe o código para 0146. 3326, redução de velocidade para 1909. Segue tráfego posição de 1 hora, 19 milhas, capa 28 alfa com 100 de ground speed em redução. Então, 6326 vai reduzir para 90. Então, está mantendo a cruz de Vera Cruz e após Vera Cruz segue para a Feira de Santana? De Papai no Fórum de Leite para Estados Unidos, você está falando de novo? Mantenha a prova do Portão Vera Cruz. O ajuste na terminal para referência no 098, reporta para descida e... informe o tipo de equipamento de leite para o governo. O Aki, para leve? Cive 51, decolar 235, chame com o controle de pegador 1-0-0-0-8. Cive 51, ciente 208. Confirmando, será um novo procedimento ou onde fica a chave para ficar remetido com os seus visuais? Após a VA vai mudar para visual e está se mexendo no zero. Gente, abaixo para o cancelamento. Passarei, a venda era suíça. 6320. Entry 154, descending maintain level 060, via Bomed 1. Arrival altimeter 71018. Sou Salvador, GV51. GV51, contato radar, sobrevivência da Puka, nível 270. 7, via Puka 270. 560, descendendo, mantém 3000. Ok, 3000 now, 3560. Papai no front, papai no front, Lima, prossiga. Mantenha sem regra de novo visual, ajuste na terminal 1008, nível 095, só confirmando o destino. Suficiente. O papai do clã, papai do clã Lima, código 0145. Socorro. Aguardinho, Socorro. 1-3-5-6-0-2-9-1-9-0-9-7-3-5-6-0. Sim, já guarde uma senha a projeção para você. Agora. É 320, chamei o localizador visual. Não, é 320, cliente, completo final, chama de frequência 1-9-3-9-5. Estão a ver direto com o papai de Fama Lima vai para Recife de Litoral. Já chegou para utilizar a linha 1, destino 0. E transferência de comunicações, papai de Fama Lima. Boa tarde, Xanero 6326, canal de 10 milhas. Xanero, entre 10 milhas, continue para o Sr. Salvador, antes de você escolher. Salvador, qual que é a pista? Está seca? 2562, descendo e mantém 2000, clear the final electric 3 procedure, report on the localized course. Roger, check down 2000, report established on the electric 3 on 1-0-7-3-5-6-0. A 1 mil pés, a parte através norte da Polícia Salvador. Curva esquerda, reforça através norte da Polícia Salvador. Charles Ford, descendo, mantém 4,000 feet. Uniforme, Tango Lima de Leste, prossiga. V7-4, com o tráfego da Palma 18 Alfa, perna 200 da pista 1-0, número 3, interfere para decolagem. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 0-0 graus, 1-0-2. Autorizada decolagem, azul, 2-7-4. Norte de onde, de Salvador? Portão Lima Juliette está a 55 milhas a norte de Salvador, estatuário Golf. Frequência livre para autocoordenação e informação de tráfego e alerta com a rádio feira na frequência 1-3-1-2-3. Lima Juliette, 2-7, aguarde para girar a tarde, para ver a suíte. Velocidade 1909. 1-9-0-1-9-4. Suíça informa o tráfego de 2-3-2, final da pista 1-0. Visual com o Airbus, o número 2. Oxigênio, 3-2-6, informa o tráfego, passado em 2 alfa, perna 200 da pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Ou na pista 2-0, vendo 1-0-0 graus, 0-9-2. Deixa o tráfego, com 2-2-3-1-0, Oxigênio, 3-2-6. Papai uniforme, papai uniforme Lima, quando possível, ser chamado de ingresso na terminal Aracaju. Dia 7-4, decolada 2-3-2, chame controle Salvador, 1-2-0-2-8. 1-2-0-8, azul 2-7-4. Governador, serviço autorizado, base repartição na piscina 7. Livre base, conta na final, lugar suíço. Controle Salvador Azul 2714. Azul Cessna 4, contato Ravana do Colégio, subiu o sol da Momani, João 160, cancelada a restrição de 3 no 3 na 6. 7, via Momo pro 160, 27 no 4. 164, para interceptar o localizador, subiu direita pro 060, direto outra vez no 3 e com estabilizado. Direito 060, 21, já está estabilizado no 64. Praticamente foi autorizado, pistola 7, ventando 00 graus, 089. Em repouso, pistola 7, levanta a cabeça. Ok, 560, call some of the pilots, frequency 118, decimal 95. 118, 95, time 3560. 22.000, sala 3.3, libera direita, chame sol 121, decimal 9. Tirei com 219, eu chamei 326, atenção. Sala 3154, confirm the heading. 035, now we are leaving, heading to the recap, on 5 miles, leaving stop. Roger, sound 3154, descending to maintain 3000. Copy, 3154, we are starting to go speed. Sound 3154, do you have conditions of right heading 055? Yes, we can do now. 055, I think, that's 3154. Right 055, in this heading to set the localized course. Copy, 055, that's back ILS at 3154. I'm localizing all this. 27 no 4, vou direto Momo. Direto Momo, 27 no 4. Pai no fronte, pai no família no controle. Afastado de Salvador agora, 61 milhas a norte. Em frequência livre para auto-coordenação, informação de voo alerta com centro Recife. Na frequência 12.085, alterna 125.45 e ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 120.3. Sim. Primeira frequência, Saúl 35, vai ser caracterizado, reposto de grande pista. Piloto Capazul, está mantendo 095. Deixa a porta para descer. Estabilizou na localizadora, vamos por 164. 164, chame pelo Salvador, na frequência 118, decimal 95. 285. Azul 27 no 4, seria possível voar o VATAP? Aguarde, mantenha a mão. Mantendo mão, 27 no 4. Agora vou por 164, estabilizado, deve sair da 90. 164, confirme que sim, o Salvador, na direção de pouso. 70. Barreiras 27 no 4. Now 356, clear on the ground, it's 37, make it true, and show your right and call ground, you want to show the small niner. 129, which we're on ground, is 3560. pode ficar quieto. Com 1164, ponto autorizado, pista na 0, vento 100 graus, 122. Ponto autorizado no 0, no 164. Está afastado de Salvador 4 milhas a oeste, estatuário Golf, descida a critério até 1.500 pés, na praia de Veracruz, ajuste na terminal para referência na 018. E as patagens estão confirmando após Veracruz, segue para Salvador, toque remetido na 17 e após segue para Três Pontas. Informação de voo alerta com centro Recife, na frequência 1.28.8 e alterna 1.35.3. É a 1.35.3, vamos lá. Com 1.164, Paulo César, libera para sua direita, Paulo 1.28.9. Direto no 2.9, com o número da parte. 3154 on the ground is 23. Make it to your right and call ground to Windstorm, the Snowliner. Roger, 3154, turn by right, keep down. Estação do meu controle. Juliette, a lua na escuta. Tem condições de voar direto para o Travão de Paris? Vai lá, viu? Tem que ir direto para Paris e após o Travão de Paris vai ingressar no corredor interlado e reportar no Ceasa para o saque remetido na 17. Tá, tem que ir direto para o Lula, voar direto de Paris. 10, 0, 90 graus, 1,59. Isso, 0, 73. Eu faço um check no equipamento, não recebo o modo Charlie, o modo de altimetria desde o ingresso ao terminal. Aí, Juliette, Maduro, falou a sua frente. 0,0,0,0 graus, não faz de nós. Aliás, ia rolar o governo. Desça para 4 mil pés via chegada Golf, ajuste na 0,17. 738, controlado em restrição de velocidade no chegar. 3321, decolado 48, chama o controle do salvador 120-368, voltou. 208, cuidado, pode continuar aí, eu vou atender. 251, 123, 1933. Alterna 123-180. Boa tarde, Sinamia 321, decolou, dá um zero, vai passar 180. Sinamia 321, boa tarde, contato radar, sobre o nível 380. Número 380. E Arboruna, nível 380. Arboruna, 380, obrigado. Direta para o Lula, está cruzado 4.500 metros, está em descida para 1.500 metros. Gente, aponte para atingir o 1.500 metros, você tem informação de altimetria. Reportará para atingir 1.500 metros, direta para o Lula. Professor, chama a minha 315, você vai poder coordenar com o centro de Recife, com a gente ver se a gente vai a morte lá? Inicialmente, Lula, minha 315, com a pandemia da morte na Eduardo. Segundo letra e aguardando. Obrigado, chama a minha 3, segundo fim. Sétimo 5, autorizado via chegada a mão, reporta para você, me identifica. Doutor Marjão, sou o doutor. Você mantém nível 170, azul 27, 5. Ana 315, sempre você está escrito, mantive essa prova de levarismo da praça. Aqui, chama de leve, então, chama de 13. 17, 1, 5. Formação de tráfego, 1 hora, 1, 3 milhas, rumo norte-este, posição noroeste. Tráfego da companhia, 1 até 7, 2, cruzando nível 1, 5, 0, em seguida. Certo, vai conseguir o seu até 1, 7, 0, controle. Desculpa, prossiga. Formação de tráfego, posição de 2 horas. 1-1 milhas, rumo sul, 1-TR-72 para a companhia, mantendo cruzando o nível 1-1-0 em descida. Sétimo 5, tráfego esperado lateralmente. Em autorizando o descido até o nível de voo 050, ajuste na terminal 1097. 0527. Azul 2714, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Mantenha-se em regra de voo visual na proa do Travão de Paripo para ingresso no corredor interlado. Tem condições de manter o número 10 de ilhas para azul? Ou se mantém o número 10 de ilhas para azul? Chame a 315, chame centro Recife, frequência 125.1, a terra 93.8. 125.1.2.3.8, o chama 63, eu preciso pegar o botão. Valeu. Controle autorizado 63, eu estou com a Eletro. Autorizado Eletro. Leva, grato. 4642, boa tarde, Santa Terra da 7, 3.017 horas. Pela prioridade, aposentado dono, décima TN-2 Armel 0, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Na 320, o centro de sistema de disputa em mantenha nível 3-0. Correto, cruzando agora 150, chame o centro Recife na frequência 128.8 e alterna na 35.3. Agora Recife 228, 3, 3, 6, 3, 2, 1, boa tarde. Alô. Juliette, Papai Lula já está mantendo o número, tá isso? Chame 6142, decolado 55, chame controle 120.8. Obrigado, Rafael. Uniforme Juliette Papazolino, informação de tráfego 11 horas, 1 horas, milha, como sul, um Boeing 737-800, cruzando 3.10, emitida para 2.000. Chegada Bomé de 1, ajuste chama 0 na 7. M1 042, o centro Recife solicita que subir montanha nível 330 na pro direto de Romeu Fox 09. Maravilha, vai ficar ótimo. 330 09, tá voando, obrigado. Esta fazenda tem essa informação, após o toque arremetido na 17, vai cruzar direito e manter o corredor axé para destino Serenitana. Boa tarde, autorizado. Alinha Idecolar 50, meu histórico 0, grau 089. Desada linha Idecolar, grau 089. Cinco, informação de tráfego de 12 horas, 9 milhas com rumo nordeste, o Ultraleve mantendo o número 10. Espero que o caso de voo deixe avançar. Passando ao localizador, bola 6, 1732. 1732, destino do Salvador, frequência 18, direcional 95. 1295, 1732. Boa tarde, não tem produção. Boa tarde, Felipe Francisco. Boa tarde, boa noite, 738. Calma, estabilidade. 2.800, boa tarde. 4462, vê se mantenha 4.300. Salvador, boa tarde, 3678, eu tô passando 1500. 3378, contato radar, segundo o da MOMO, nível 370. Salvador, nível 370 na MOMO, 3678, quando possível, a proa de faxina. Obrigado. Tá. Fazer o voo direto CEASA, antiga rotatória, reporta visual com o campo. Beleza, Rádio Lua, autorizado voar direto com a rotatória. Leme 1142, chame centro Recife, na frequência 1, 2, 6, 9, 5. Alterna 1285, decimal 45. 1285, decimal 45, obrigado. Lima 2231. Lima 2231. Azul 2795, chama de Salvador, frequência 118.95. Contato radar 75 milhas no Rocha de Salvador, vou tirar a feira de Santana, décima TNV 120, aposta para modificação de regra. Escuta guardando instruções, tráfego da Azul interceptando aqui nas 10 milhas, o seu número 2. linha 2, emissor de frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, azul 4462. 3378, chame centro Recife, frequência 9085, alter 125, decimal 45. Obrigado, né? 3378. 3192, venta para 2010, autorizado final ILS X-Tray, informe sobre o lugar. Para 2000, autorizado X-Tray, 3192. Eu chamo 219, boa tarde. 219 na Alfa, boa tarde, 2790. Juliette Papaz Unir, faço 360, fez a exposição e aguarde a autorização final no 7. 360, à esquerda ou à direita? À esquerda. Juliette Papaz Unir, 360, à esquerda. 120 no 7, pistão no 0, decolagem autorizado, vento no 00 grau, 0612 a nós. Decolagem da 1-0, 2-0 mais 7. Azul para 065, se enche, mantém o posto de espera. Azul 4462, corre. Ah, escuta. Está em tráfego ultraleve, mantendo mil pés, setor norte de aeródromo, não interfere no eixo de aproximação, guarde a pista na 0 livre 37 da rua iniciando. Sim, a gente tem o TQS negativo visual, 4462. Azul 4462, tráfego avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento 100 grau, 05 nós. Pouso autorizado, azul 4462. Juliette, capaz de autorizado final da 17, aguarde a autorização do toque remetido, continua a aproximação. Autorizado, Juliette, capaz de autorização na final da 17. 1207, decolado, azul 4, chame controle, 1208, bom. 208, boa, 2017, azul 44, corrija, azul 4065, visual com tráfego da companhia nacional. Após passagem do tráfego, pista na 0, autorizado aí, mantém azul 4065. Patrulha, boa tarde, gol 2017, São Bruno, passa 2 no pé. 2017, contratada na decolagem, subagia pelo Tavono para nível de voo 240. Tavono 240, solicita sinal 80 e quanto possível voar no coral. Estive mantendo o voo 180, utilizando a prova de coral 2017. 80 coral, muito obrigado, 2017. Visual 4192, chame a torre de frequência 198, decimal 95. 2295, obrigado. 4462, no solo azul 2, livre da Foxtrot, chame 219, boa tarde. Livre na Foxtrot, chama 219, azul 4462. Juliette Papazulu, avistado, pistola 7, toque remitido autorizado, vento 1100 graus, 0612 a nós. Autorizado, Juliette Papazulu, toque remitido na 17, paciente com a toque 10. Após o toque remitido, mantém a proa até interceptar o litoral, Juliette Papazulu. Após o toque, vai matar a proa. Azul 4065, autorizado em colagem, pistola 0, vento 00 graus, 062 a nós. Entrando na 1, 0, azul 4065. 3192, Salvador. Sampre 192, estabilizado, pista 10. 3192, boa tarde, altimetro 907. Informa o tráfego, ultra leve, tocou MT, agora na pista auxiliar, está seguindo com o Pula Sul, não interfere no eixo de aproximação, a pista 90 limpos autorizado, vento 100 graus ou 089. Livre pouso 990, 3192. E 4048 está detenido para fora de Santana, cruzando o 080, uma frequência pelo controle, quando confira de Santana, a frequência 131 decimal 30. 308, meu bom. 308, boa tarde, Jesus, com a Carmessa. Número 1059, visual com tráfego da Cana Final. Expulso do tráfego, outro lugar, ele é MT-10, Bruno 659. 320. Dia 320, azul 406. Agora, para interceptar a perna do vento da 107, pela direita, cruzar o eixo da 10. Aguarde para o ideal de feira, Juliette para Pavulô. Juliette para Pavulô, curvar à direita, aguardar, é importante. Você está no controle?